Ei, a voz do peixe clubido tá no bar. A voz do peixe clubido tá no bar. MVP tá em casa, pode acreditar, terrorismo. A voz do mês fluindo tá no ar. Mas o guerreiro do Rio de Janeiro, buscando alternativa pra sair do coma brasileiro. Considerado louco por ser realista, maluco e não me iludo com vidinha de artista. Guiado por Jesus, tenho minha missão. Guerreiro do inferno, traficante de informação. Chapa quente, favelado é o nome. Falo pelo menor que nunca teve danone como você. Sei que é difícil de entender, você nunca sofreu como eu. Não acredito que meu povo é contente. Derrida pela miséria, não é feliz. Está doente. E que nem sente que tá sendo massacrado, drogado e sempre embriagado. Não represento hip hop, só falo pelo pop. Que sempre se fode, guiado pelo hip-hop. Televisão, uma ilusão, tudo igual. Faz você gastar o seu dinheiro no carnaval. Faz o meu povo ser ridicularizado, inferiorizado, engraçado, hostilizado. Tá tudo errado, orgulho foi roubado. As marcas do passado que não foi cicatrizado. Vai fazer agora. Pra quê? Pra mudar. O que, o que? A regra. E pode acreditar. Que você, o que você vai fazer agora. Pra quê? Pra mudar a real. Nascido e criado na CDT. Nascido preto, perseguido até morrer. Me vê na prisão é o desejo da madame. Mas eu não tenho a ver de 1 milhão em Miami. Comprado e mobiliado com o dinheiro do povo. Eu olho pra TV e me sinto mais um povo. Contaminado e dominado pelo medo. Aqui, cadeia é pra puta, pobre, preto. Sujeito homem, não sou homem sujeitado. Nem tô condicionado a ser manipulado por ninguém. Minha atitude vai além. Falo por milhões, compreendido por medo de ser. Da CDT, a Baixada Fluminense. Se gerou conflito, meu amigo, então pare, pense. 500 anos e nada pra favela. Só deram carnaval, miséria, polícia e novela. Que coisa linda, cheia de graça. Família disputando seu almoço na praça. A colunista vai achar sensacional. Quem gosta de miséria é intelectual. MV, P-I-L-L. Preto na mente, na roupa e na pele. MV e a raleta no ar. Na hora de cobrar, chapa pode esquecer. Vai fazer agora. Pra quê? Pra mudar. O que, o que? A regra. Pode acreditar.